O pau entrou e não foi no ânus. Não sou gay, eu peguei a Cassandra. Sêmen saiu do meu pipi. Meu pinto na xota não foi no Biggs. Oh, oh, oh, oh, oh. Eu perdi a minha virgindade. Eu perdi a minha virgindade. Oh, oh, oh, oh, oh. Eu perdi a minha virgindade. Eu perdi a minha virgindade. Antes de entrar meu pau, eu até me melei. Pelo menos isso prova que eu não sou gay. Hoje eu fiz sexo. Olhando o hot coffee do San Andres. Meu pau se encheu de sangue e em segundos ficou duro. E como o Rock Lee tirando o peso de suas pernas, percebi que o peso das minhas costas tinha saído. Minha recepção em Valhalla seria eterna. Meus enormes 10 centímetros de pau erguido. Comecei a gritar igual Goku em Dragon Ball. Mano, eu vou meter na Pink Pussy Majin Buu. Juntei todas as minhas esmeraldas do caos. E com todas as forças eu hoje jurei 7 segundos. Hoje eu fiz sexo.